vive o homem, essa real eu já sei. Por isso neste compartimento de barraco me tranquei. Na puta disputa a humanidade se devora lá fora. Aqui dentro vou meditar, sem me preocupar com a hora. No piscar a noite esconde a favela, exceto os problemas dela. Rapidamente eu fecho a única porta com a minha volta da tamela. Desço o pano empoeirado na parte interna da janela. Janela, janela. Ligo a lâmpada fraca que luz silhuetas na louça fosca. Resvalo na mesinha de canto com livro santo coberto de mosca. Sob meus pés um tapete retalhado ao lado da cama estreita de madeira. Na parede buracos e penduricalhos de final de feira. No outro canto um espelho de moldura vermelha sobre um tamborete de caixa. No piso liso cor de enxofre pegadas de chinelo de borracha. Rente ao pé da cama um cinzeiro em cristal de três pontas. Sobre o fogão vermelho a última poção da última compra. Formiguinha doceira desfila à procura por baixo da geladeira. Em cima da TV um copo de asa pela metade de água de torneira. Minhas mãos de dedos longos sustentam meu fino queixo. Coração calmo e sereno, quase neutro no meu magro peito. Corpo mulato estático dobrado no canto direito do sofá. Olhos fitos estáticos como quem saiu do ar. No sonzinho, essa base instrumental no volume mais baixo. Descobri que é nessas ondas que eu me encaixo. E me acho, me acho. Pequenos detalhes a observar. Vixe, o mundo é bem maior do que a minha cabeça pode imaginar. Vixe, meu pensamento já distante abre as cortinas do infinito. Longe das mentiras eu procuro um lugar bem, bem, bem mais bonito. Universo incrível, ora tão distante, ora tão visível. Milhões de movimentos em vários ângulos, indescritível. Eu vou desafiando a cabeça pela cabeça adentro. Na complexidade eu vou decifrando cada movimento, quebrando as rédeas e as regras de tanto tempo. Invadindo os labirintos do medo, dos quintos e de todos os cantos. Coletando conhecimento nos mistérios que me causaram espanto. Naturalmente as visões vão se materializando em minha mente. Cada gesto me distancia do mundo e daquela gente. Daquela gente eu mesmo vou me perguntando, eu mesmo vou me respondendo. Cadê os fantasmas, os demônios, não tô entendendo. E são todos no inferno lá fora se debatendo. Agora eu entendo, agora eu entendo, agora eu entendo. Pequeno ruído tenta me desviar pela fresta da janela. Um rápido bocejo de pequena porção de saliva desliza pela goela. Não me importa se já são altas horas, é certo que a traição e a ganância avançam lá fora. É tora, não posso interromper meu pensamento agora. Quebra-cabeça infinito, mundo que era feio agora é bonito. Coisas que eu acreditava agora desacredito e vice-versa. Escuto o meu próprio grito, descobri o gabarito, descobri o gabarito, descobri o gabarito. Agora eu posso ver, formiguinhas em fileira aparecem me entender. O que aconteceu, o que acontece, o que pode acontecer. Vixe, agora só depende de mim pra não fundir a cabeça. Já sei o que significa essa tal de besta. Vixe, quanta besta, perceba a estupidez e a lógica das nossas diferenças. Humilha as crenças, a cura e as doenças. A causa e o efeito das guerras, o rumo que os covardes deram à terra. O tempo me mostra claramente a patranha humana. Precipitou-se fazendo de santo e armando a própria cama. Montando seu rebanho sob a regência do medo. Na própria sombra escondendo seu próprio segredo. Um transe de repente eu tento equilibrar a minha mente. Ainda será proibido querer ser inteligente. Não seria mais seguro me fazer de inocente. Que nada, agora é bola pra frente, sai da frente. Eu vou seguir o meu destino honestamente. Honestamente vou viver de verdade neste mundo de mentira. Esta é a minha era. Talvez eu pira, talvez eu pire. Eu sei que um dia esse disco virá. Um dia esse quer ser iludido, é. Eu tô ligado que é de pirar, mas você também vai ter que meditar. A traição não pode mais ser ocultada, a mentira não pode mais continuar. Os vampiros não podem mais mandar, não podem mais voar. Você tem que meditar, você também tem que meditar. Pensa, não tem como expressar a experiência dessa ciência. Cada cabeça um universo, cada universo a mesma essência. Meditando eu descobri o outro lado do meu próprio ser humano. Meditando eu desvendei o meu próprio engano. Meu próprio engano, mano. É por falta de meditar que muita gente entra pelo cano. O mundo do dinheiro é uma guerra, quem não medita nele mesmo se ferra. É só ver como está a terra. Na marginal, vagabundo ladrão se aprisiona na própria inveja. Na celebração da consciência, o profeta reza e se alfapedreja. Sob as vendas da mentira, o traidor sofre seu próprio drama. Roendo a própria raiz egoísta, se autodestrói na gana. Sob a ordem do tempo, todos estão na lama. Sob a ordem do tempo, todos estão na lama. E aí? Acorda sangue, a vida começa quando se começa a pensar. Vixe, já são 8 da manhã, vou me levantar, tenho que trabalhar. Sem pão não vive o corpo, e o espírito não evolui sem meditar. Sem pão não vive o corpo, e o espírito não evolui sem meditar.